Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 2. Êxodo, capítulo 2. Ontem nós compartilhamos a respeito da igreja que o Senhor está levantando nesses últimos dias. Uma igreja que não está correndo atrás de coisas. Não é a igreja de Vasti, que está preocupada com a sua festinha particular. Mas a igreja de Esther, que não está atrás dos presentes e nem os benefícios do rei, mas está atrás do rei. Quando você conheceu seu marido, quando você conheceu sua esposa, quantos casados nós temos aqui? Glória a Deus. Quantos solteiros nós temos aqui? Fala assim: misericórdia, Jeová. Você vai chegar lá, em nome de Jesus. Casamento, família é bênção de Deus, viu, irmãos? Você tem que ter chamado. Ah, eu não sei se eu tenho chamado, eu não sei se eu tenho vocação para casar, não. Você tem que ter chamado e vocação para ficar solteiro. Se você não tem um chamado para ficar solteiro, então Deus quer que você se case. Agora busca o Senhor para que Ele coloque a pessoa certa do seu lado. Quando você conheceu sua esposa, quando você conheceu seu marido, você se casou com ele para dar o golpe do baú, interessado no que ele tinha? É ou não? O que ele tinha, irmão? Tadinha da minha mulher, irmão, não tinha nem um gato para puxar para o rabo. Como diz o pastor Geraldo, não tinha nem um couro para cair morto em cima. Hoje a gente mora numa casa boa, a gente anda em carro bom, a gente se veste bem. Mas, irmãos, quando eu casei, a bicicleta que eu carregava a Débora era emprestada. Sério? O meu colchão era emprestado. A televisão que eu tinha, de 14 polegadas, era da marca Philco Ford. Preta e branca, com uma alça em cima. Que o canal mudava assim, ó. Trec, trec, trec, trec, trec, trec. Tem gente aqui que nem é dessa época. Tinha nada. Ela não tinha nada, tadinha. Nós não casamos por interesse. Nós nos unimos por amor. E fomos construindo a nossa vida juntos. Temos uma casa própria hoje, um carro para andar, filhos maravilhosos, só 5 que eu tenho. Que inveja que eu fiquei daquele irmão de 2. Oh, meu Deus. Eu falo para minha mulher que eu quero mais um. Nesse exato momento ela arrepiou lá em Baetos. Certeza absoluta. Quando eu falo isso, ela fala: bem, você falou que você queria mais menino, porque eu senti um arrepio aqui. Irmão, se dependesse de mim, se o negócio fosse só comigo, eu ia encher a aljava, eu ia ter, eram uns 12. Porque eu gosto de menino. Eu gosto de cheiro de criança, eu gosto de beijar, eu gosto de abraçar, eu gosto de ficar pendurado no meu pescoço, eu gosto de criança. Mas eu sei que o trabalho mais pesado não é comigo, eu sei que é para ela. E quando nós nos unimos, irmãos, a gente se uniu por amor. E fomos construindo juntos. O resultado desse amor, desse relacionamento, é o que nós estamos colhendo e vivendo hoje. aproxime dele por amor. Não se aproxime dele por interesse. É claro que quando eu me casei com 19 anos de idade, eu bati o olhinho naquela morena, corpinho de violão. Eu também era um menino sarado, não tinha barriga, irmão. Pesava 64 quilos. Ao longo desses anos eu fui acumulando alguns. Um pouquinho mais de um por ano. Há 2 meses atrás, nós completamos 25 anos de casado. No congresso em janeiro, em julho agora, não sei quantos assistiram pela internet, no último dia do congresso, o pastor Heber me deu a incumbência de ministrar no último dia, no sábado, e eu havia feito essas alianças aqui, metade de ouro branco, metade de ouro amarelo, novas para nossa cerimônia. E no dia da palavra lá que eu estava ministrando, eu falei, irmão, não sei que eu entrei no assunto. Ela não sabia, chamei ela lá na frente, ela veio toda sem graça, que ela é tímida. Eu peguei a caixinha, me ajoelhei e falei, você aceita casar comigo de novo por mais 25 anos? E ela disse sim. Aí eu já aproveitei e convidei todo mundo para a festa. Pastor Heber estava lá, alguns pastores estavam lá. Nós entendemos que família é um projeto de Deus, irmãos. Nós amamos a família. O ministério Ouvir e Crer é uma igreja que acredita na família. Nós acreditamos na instituição da família. Semana passada, um dos nossos pastores, fizemos uma surpresa para ele, também completou 25 anos de casado. Pastor Jerry tem 23, daqui 2 anos vai fazer bodas de prata também. Pastor Itamar, também que está, compõe lá a nossa equipe de 4 pastores e pastoras, tem acho que 32 anos de casado. Nós acreditamos na família. A verdade, os intempéries da vida não nos deixam baixar a guarda de acreditarmos no casamento e na família como algo que Deus criou para o nosso bem. Esse relacionamento com Deus, irmãos, precisa ser um relacionamento baseado no amor. E não por interesses. Como eu estava dizendo, é lógico que quando eu casei, eu tinha um interesse naquele corpinho bonito. Eu estava afim, mano. Que isso, pastor? É, você casou pensando em só ser amiguinho, irmão. Meu filho, eu não estava doido para acabar aquela festa, aquele povo não ia embora. E no final do meu casamento, irmãos, caiu uma chuva, e o povo foi indo embora, daqui a pouco ficou meia dúzia de gente lá, e eu, a mãe da Débora pegou ela, levou para casa para tirar o vestido, e depois do meu casamento eu ainda fui encher meu carro e fui distribuir os irmãos em casa. Será que é diácono? Será que tem o coração de diácono? Fui buscar ela 00h30 na casa dela, mas o povo já estava brincando com ela. Ih, ele desistiu, fugiu. E aí eu fui para a galera, irmão. Aí eu estava que nem pintinho no lixo. Que nem gato em balaio de algodão. É claro, você casa pensando naquele negócio mesmo, irmão. Você vem para Jesus. Eu sei que você quer ser curado. A gente vem, irmão, porque a grande maioria aqui, com raras exceções aqui, veio pela dor. Quem veio pela dor? Ou você vê, quem veio para Jesus pela dor, foi num momento difícil, você tava, ou estava tudo lindo e maravilhoso, você falou assim, ah, eu acho que eu vou aceitar Jesus na minha vida. Quem veio pela dor aqui? Eu vim pela dor, irmão. Foi na hora da dificuldade. A grande maioria da gente vem pela dor. A gente vem pensando em resolver o nosso problema. Seja de enfermidade, depressão, angústia, casamento, problema financeiro, seja o que for. Libertação, seja o que for. Assim como aconteceu lá com Jesus, depois que ele ressuscitou Lázaro, se você ler lá em João, fala assim que eles, quando houve a notícia de que um cara, que depois de alguns dias, que já cheirava mal, ressuscitou, todo mundo ia para ver o quê? O milagre. E a Bíblia diz assim, que eles iam para ver Lázaro, e voltavam crendo em Jesus. O milagre que Deus está fazendo na sua vida, sabe para que é? O milagre que Ele fez na sua vida é só para atrair quem está perto de você. O que aconteceu aqui com Moisés, quando ele estava lá no deserto, abra sua Bíblia aí, né? Já abriu, né? Na verdade. Capítulo 2, versículo 11. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um lado, olhou de outro, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, eis que dois hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Informado deste caso, procurou o faraó matar a Moisés, porém Moisés fugiu da presença de faraó e se deteve na terra de Midian, assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encherem os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao seu rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, esse lhes perguntou: por que viestes hoje mais cedo? Responderam elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. Nós vemos aqui Moisés, ele entendeu o chamado dele, ele entendeu qual era o propósito de Deus na vida dele, porque ele descobriu quem era. A primeira coisa que você precisa fazer para que você ande no propósito de Deus, na vontade de Deus, você precisa descobrir quem você é. Vocês conhecem a história? Moisés, a mãe pôs um bebezinho num cesto, descendo pelo rio Nilo, a filha de Faraó pegou e o criou. Depois de adulto, ele descobriu que ele não era egípcio, que ele era hebreu. E quando ele viu um egípcio espancando um hebreu, ele olhou de um lado, olhou do outro, ele se sentiu impulsionado a fazer alguma coisa. Primeiro passo para que você entre no propósito da vontade de Deus, você precisa descobrir quem você é. Porque se ele não soubesse quem ele era, ele ia falar, pensar assim, né? Poxa, se ele achasse que ele fosse egípcio, ele ia ver aquela cena e falar assim: não, pau bater mesmo, esses hebreus aí estão muito vagabundo. Chega o pau. Não. Mas ele viu o povo dele sofrendo. Você precisa descobrir quem você é, querido. Se você recebeu a Cristo na sua vida, você precisa ter uma palavra de quem ele é na sua vida. Porque ele transformou você. E você não é uma pessoa qualquer. Você agora passou a ser filho. Pastor, mas a minha vida que eu vivia não interessa. Como eu disse agora há pouco, eu tenho 5 filhos, falei essa semana, ontem. Desses 5 filhos, 3 filhos são adotivos. dois são biológicos, e todos os que são do coração, a gente gosta mais desse termo, os que são do coração, eles possuem o nosso nome, o nosso sobrenome. Na certidão de nascimento dele está o nome dos meus pais e os pais da Débora. O passado dele, o dono do cartório, eu não sabia disso, a gente vai vivendo e vai aprendendo. O dono do cartório disse assim para mim: Eric, nem o juiz de direito tem mais acesso à certidão negativa, à certidão de nascimento dele antiga. Se o juiz quiser ver a certidão dele antiga, ele não tem mais acesso. Só está aqui porque a gente não pode rasgar, a gente não pode queimar. Mas ninguém mais tem acesso, porque o passado deles foi transformado. O cara do cartório falou isso para mim. O ano passado, nós, Deus, debaixo de uma palavra do Senhor, nós fomos passar um tempo fora do país, lá onde o pastor Nivaldo está morando. Recebemos ele na nossa casa antes de virmos para cá. Tivemos que fazer a nossa documentação. Eu tenho antepassados portugueses e fomos tirar o nosso passaporte novo para facilitar a entrada na Europa. Passaporte português, passaporte europeu, você tem livre acesso para morar, fazer o que você quiser. E todos os nossos filhos, inclusive os do coração, também têm passaporte europeu hoje. Tudo que nós temos, eles têm. Você precisa entender o que o teu pai te deu. Quem você é aqui nessa terra. Você é filho, querido, você é filha. Não importa o que você fez, não importa quanto tempo, não importa que idade você chegou. O Miguel chegou lá em casa com 1 ano e 4 meses. O Felipe chegou com 8 anos de idade. A Raquel chegou aos 15. Todos eles são filhos. Do mesmo jeito. Não são mais do que o Miguel que está há mais tempo, não. São filhos. Moisés entendeu quem ele era. Porém, Moisés ainda não estava preparado. Porque ele tentou fazer a coisa certa, porém do jeito errado. Quantas vezes, irmãos, nós queremos acertar? Eu sei que você quer acertar. Você tem um bom coração. Você tem um bom coração. Você quer fazer o certo. Mas às vezes você não consegue acertar, você acaba fazendo o errado. Eu quero te dar uma boa notícia nessa noite. Deus vai te conduzir a um tempo onde Ele vai te preparar para que essa motivação do seu coração seja feita de maneira certa. Moisés então mata aquele egípcio, tenta livrar os seus irmãos depois de uma outra circunstância e ele acaba tendo que fugir para a terra de Midian. Chega lá, vocês viram a história, ajuda algumas moças. As moças voltam mais cedo para casa. O pai dela pergunta: quem ajudou? Versículo 19: responderam elas. Quem que ajudou elas? Quem? Um egípcio. Moisés era o quê? Egípcio ou hebreu? Mas por que elas falaram que era um egípcio? Por causa das suas características. Ele andava como um egípcio. Ele se vestia como um egípcio. Ele falava como um egípcio. Ele tinha um sotaque de egípcio. Mas ele não era egípcio. Ele era hebreu. Daí em diante, irmãos, Moisés vai para essa terra e ele vai pastorear ali por 40 anos. E esses 40 anos foram fundamentais na vida de Moisés para que o Senhor tirasse o Egito de dentro dele. O problema das pessoas hoje é que elas saem do mundo, mas o mundo não sai de dentro delas. Talvez você saiu do mundo, mas o mundo não saiu de você. Moisés saiu do Egito, mas o Egito ainda estava dentro dele. E as coisas do reino de Deus não compactuam com as coisas do Egito. As coisas do reino de Deus não compactuam com as coisas desse mundo. Talvez por isso você está passando por esse processo onde Deus está transformando a sua vida. E nós sabemos que essa transformação, ela não é do dia para a noite, irmãos. Quem dera as coisas fossem rápidas como a gente gostaria que elas fossem. Deus pode transformar tudo apenas com a sua palavra. Mas conosco depende da nossa obediência. Por que Deus não vem, pastor, e muda tudo isso? Por que Deus não vem e faz a diferença aqui? Porque a gente não deixa. Porque nós não obedecemos como a criação obedece. Deus falou para aquela sarça ali para chamar a atenção de Moisés. Sarça, o negócio é o seguinte, você vai pegar fogo, mas você não vai se consumir. A sarça falou assim, beleza. Jesus virou para o mar e falou assim, mar, o negócio é o seguinte, eu vou andar em cima de você, mas não vou afundar. Independentemente se tem uma lei da natureza que diz que tudo que é mais pesado que a água afunda. Eu vou andar e não vou afundar. Deus falou para um peixe grande, vai seguir naquele barco, porque daqui a pouquinho vai cair um camarada. E você engole ele, mas não mastiga não, só engole, numa bocada só. E depois você vai cuspir ele lá numa praia, lá do outro lado. O que o peixe fez? Obedeceu. Jesus andou, passou perto de uma árvore, falou assim, figueira, seca a figueira. Mar, acalma, o mar acalmou. Falou para um peixe, Deus falou para um peixinho, o negócio é o seguinte, alguém vai estar pescando, vai derrubar uma moeda, e você lá, vai lá e engole aquela moeda, fica com essa moeda na sua boca. Já viu peixe comer metal sozinho? Algum dia você já pegou um peixe só jogando um anzol sem isca no anzol? Ele morde, não morde, irmãos. Mas como diz o ditado, manda quem pode. O peixinho foi lá e ficou andando com essa moeda na boca, vai saber quantos dias. Os outros olhavam, e aí? O homem mandou, coloca a moedinha na boca. Jesus fala assim para Pedro, Pedro, lança a rede no mar. Era na hora errada, na profundidade errada, do lado errado do barco, estava tudo contrário. Pedro falou assim, Senhor, sob a tua palavra eu vou lançar a rede, mas já estava tudo combinado. O Senhor já tinha falado para o cardume, falou assim, vocês ficam tudo escondido atrás daquele toco ali, só quero os graúdos, os pequenininhos fica para a próxima oportunidade. Vocês ficam tudo escondidinho, porque daqui a pouquinho vai lançar a rede, e eu quero todos, rapidinho, rapidinho, rapidinho, vai todo mundo para a rede. E os peixinhos fizeram o quê? Não, eles fizeram assim, ó. Que eles não tem polegar, irmão. Ué. Obedecer, irmão. A rede foi lançada, correu todo mundo para a rede. Ou foi coincidência? Não. Uma palavra de Deus. Agora vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, é, irmão, mas com nós não é assim, não. Deus falou para a mula, mula, fala para esse camarada aí. A mula até falou, irmão. Mas, infelizmente, com nós não é assim. Porque Deus te entregou o livre-arbítrio. Tenho certeza que todos nós aqui desejamos o melhor dos melhores para os nossos filhos. Mas você não tem a garantia que eles vão andar num caminho correto. Porque vai chegar uma hora que eles vão precisar escolher. Talvez você já viu isso dentro da sua casa. Você está aqui e você tem um irmão que uma hora dessa vai saber aonde está. Uma irmã que vai saber onde está uma hora dessa. Criado pelo mesmo pai, mesma mãe, dormiu na mesma casa, comeu das mesmas coisas, estudou na mesma escola. Mas chegou uma hora que cada um teve que decidir. São as escolhas que nós fazemos. É o que eu falei ontem. Jesus foi levado no deserto para ser tentado e ele venceu. Adão foi colocado lá no paraíso, tudo a favor dele, e ele foi derrotado. Jesus vence no deserto e Adão fracassa no paraíso. Então não é o lugar, não é a família que você nasceu, não é o lugar que você trabalha, não é o salário que você ganha. São as decisões que eu e você tomamos que vai definir o que vai acontecer na nossa vida lá na frente. Deus precisou pegar Moisés e levar Moisés para um deserto, porque ele precisava descontaminar Moisés do Egito. Talvez hoje você está vivendo um processo de Deus na sua vida, aonde Deus está te moendo, Deus está te apertando, Deus está trabalhando, Deus está tratando com você. Sabe por quê? Porque Ele quer te trazer de volta para a rota da vontade dEle. Porque Ele quer usar você como instrumento poderoso nas mãos dEle. Mas Ele precisa tirar esse Egito que está dentro de você. Ele precisa tirar esses conceitos do mundo que você trouxe junto com você. Moisés tinha mais ou menos 40 anos de idade quando ele fugiu do Egito. Ele foi criado, educado em toda a sabedoria e ciência do Egito. Talvez você viveu muitos anos nesse mundo aí aprendendo um monte de conceito, irmão. Sobre a vida, sobre negócio, sobre sexo, sobre pessoas, sobre tudo nesse mundo. Agora Deus está te descontaminando. Por isso que tem hora que parece que a gente fica apertado aqui dentro. É Deus operando, porque está nos limpando. E eu profetizo na sua vida, não vai demorar 40 anos não, em nome de Jesus. Porque Moisés foi necessário 40 anos. Olha para o seu irmão e fala assim, vai demorar tudo isso não, irmão. Misericórdia, né? 40 anos, bobear, não está mais nem aqui. Vai demorar tudo isso não. Você vai obedecer mais cedo, em nome de Jesus. E a hora que Deus olhar e falar assim, meu filho, minha filha está pronto. Aí vai chegar a hora dele usar você como instrumento poderoso nas mãos dele. Um determinado dia, Moisés estava lá, apacentando as ovelhas. Uma sarça começa a pegar fogo. Ele vai olhar lá, porque tinha um negócio estranho, que ela pegava fogo, mas não consumia. Aquela manifestação do poder teve uma finalidade, que foi atrair Moisés. Poder de Deus, preste atenção. O poder de Deus tem um propósito. Não é o poder de Deus que vai mudar a sua vida. Ai, pastor, meu sonho um dia é ver aqueles milagres. Ai, um dia que um homem ressuscitar perto de mim, eu acho que eu morro no lugar dele. Pastor, se eu ver um cego de nascença enxergar, ai meu Deus, você é a pessoa mais feliz do mundo. Minha vida vai mudar. Não vai mudar não, irmão. Porque ninguém nessa terra viu mais o poder de Deus do que o povo de Israel. Talvez você possa discordar de mim, mas para mim eles viram mais do que os discípulos de Jesus. Ou você já imaginou um mar se abrir diante de você? Já tinham visto 10 pragas terríveis. Depois um mar inteiro se abrir, irmão. Depois o mar fecha. De dia uma nuvem densa. De noite uma coluna de fogo o tempo todo. água saiu da rocha, pão caiu do céu, carne veio do céu. Esse povo viu coisa demais, e mesmo assim era um povo duro de coração. Bastava uma circunstânciazinha contrária, estava tudo reclamando. Mas no Egito nós tinha cebola para comer. Ai, você quer? Tem gente que está na igreja, vê uma dificuldadezinha. Mas antigamente na minha vida, mas você era escravo, miserável. Fica lembrando da cebola. Olha o que eles lembraram, irmão. Lembraram da cebola. Cebola do Egito, tanta coisa boa, lembrar da cebola. Lembrasse da picanha, porque também não tinha picanha. Era escravo. Você achava que tinha as coisas nesse mundo aí, mas você era um escravo. Escravo da droga, escravo da bebida, escravo da pornografia, escravo de um monte de coisa. Mas agora em Cristo Jesus você é livre, irmão. Agora vem dificuldade. Vem provação. Como eu falei ontem, a provação não é para destruir você. Os camaradas foram lançados na fornalha lá, amarrado. Quando tiraram eles, não tinha queimado nada, nem cheiro de fumaça eles tinham. Mas uma coisa queimou, as amarras que os prendiam. A provação, a tempestade, as dificuldades não vêm para destruir você. Vêm para queimar aquilo que está prendendo a sua vida. Então entenda, como diz lá em Tiago, tem de motivo de toda alegria o passar por várias tribulações, porque Deus está querendo te promover. Você estuda, estuda, estuda, estuda, no final do ano vem o quê? Não vem a prova? O que, que é a prova? Não, a prova é para te arrebentar, a prova é para acabar com você, para te fazer repetir de ano. Não. A prova é para ver se você aprendeu e para te promover, irmão. Agora, quem estuda o ano inteiro, não deixa para a última hora, não tem problema. Quem presta atenção na aula, não tem problema. Porque na prova da fé, irmão, tem um detalhe. Não tem jeito de colar. Porque você olha para cá, a prova dele é diferente da sua. Aí você olha de cá, nossa, é outro assunto. Aí você olha a prova do outro, nossa, não tem nada a ver. Pois é, essa é a sua prova. E enquanto você não passar, você vai ter que fazer ela até o final da sua vida. Então vou te dar um conselho, meu filho. Presta atenção na aula. Presta atenção no que Deus está te ensinando. Obedeça a palavra de Deus e passa nesse negócio logo. Porque Deus vai te promover, irmão. Você vai subir de degrau. Você quer ficar na primeira série o resto da vida? Está chegando os novos convertidos na igreja, sentado na sala lá da escola da fé, e está lá o homão, 50 anos de idade, e os menininhos novos lá sentados na sala de aula aprendendo, e ele lá, mesma coisa o resto da vida, irmão. Até quando a área financeira vai ser um problema para você? Ai, eu tenho dificuldade para dar meu dízimo. Até quando você vai ficar preso nesse negócio, irmão? Para, crê logo e obedece. Sua vida vai ser resolvida. Simples. Mas a gente tem o dom, irmãos. A gente tem o dom de complicar. Sabe por quê? Porque a gente quer ter razão. Eu te pergunto, você quer ter razão ou você quer ser feliz? Se você quer ter razão, então você vai brigar. Você vai reivindicar seus direitos. Você vai fazer isso, vai fazer aquilo, porque você quer ter razão. Então, beleza. Agora, você quer ser feliz, irmão? Deixa pra lá. Eu quero ser feliz. Mas a gente complica a vida, irmãos. Obedece logo. Faz 10 anos que está na igreja, até hoje tem dificuldade para dar dízimo. Porque na cabeça fica, ai, mas eu não sei, não sei, não sei. Oh, meu Deus. Aí fica na primeira série. Porque para mim, irmão, dízimo e oferta, isso é primeira série. Eu me lembro quando eu me converti. E olha que foi numa igreja ultra, mega, super, blaster, tradicional. Uau, uau, uau, uau, uau, uau. Daquelas que não podia bateria, levantar a mão, ia para a fogueira santa. Bater palma então era... Meu Deus. E eu me lembro, depois de semanas que eu estava lá, e eu vi o povo numa caixinha, pegava um envelope, anotava um negócio lá, punha dinheiro, perguntei, o que é esse negócio aí que põe dinheiro dentro desse envelope aí? Falaram assim, é dízimo. O que é dízimo? Está na Bíblia? Falaram, tá. É de Deus? Falaram, é. Irmãos, eu não quis saber nem o versículo. Eu creio na Bíblia, irmão, eu creio até na capa. Se a Bíblia falou que Jonas engoliu uma baleia, eu acreditava, irmão. Porque está na Bíblia. Então a vida é crer, é que são fundamentos da nossa fé, que nós precisamos crer. E esse processo é o processo da descontaminação do Egito, irmão. Estou falando da área financeira aqui, porque muitas vezes é o que mais pega na vida das pessoas. Você veio com um monte de conceito do Egito. Vai lá, dá dinheiro para pastor. Vai lá, dá dinheiro para os crentes, dá dinheiro para a igreja. Eu vou dizer uma coisa para você. Ainda que esse conceito fosse verdade, eu prefiro muito mais dar dinheiro para a igreja do que dar dinheiro para o dono da Ambev, dar dinheiro para o dono da Souza Cruz, dar dinheiro para o traficante do bairro, dar dinheiro para o dono da casa de prostituição, dar dinheiro para o dono da boate, da balada. Eu prefiro muito mais, ainda que esse conceito fosse verdade. Ninguém fala assim, ó, ó o dono, porque você acha que o dono da Ambev pega esse trânsito aí da Marginal Tietê? Ele passa por cima da sua cabeça com o dinheiro que você deu a vida inteira para ele. De helicóptero, meu filho. Cada vez que você tomava uma Brahma, uma Skol, uma Antártica, você estava pondo dinheirinho no bolso dele, meu velho. Para ele andar de helicóptero e você amargar no sol quente lá na Marginal. Isso ninguém nunca fala. Mas se você vai fazer algo no reino de Deus, as pessoas reclamam, nossa. Então são esses conceitos do mundo que Moisés precisou de 40 anos para limpar a mente dele. Paulo fala assim em Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Eu imploro de joelho para vocês que apresentei os vossos corpos, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós precisamos passar por um processo de renovação, irmão. Deus está limpando a sua mente nesse tempo. E vou te falar um negócio, escandalize você ou não. Um dia eu falei assim para uma pessoa que perguntou para mim, lá na sua igreja faz lavagem cerebral? Eu falei, não. Lá não faz lavagem cerebral, não. Lá nós lava é tudo. Lá nós lava o cérebro, lava a boca, lava olho, lava ouvido, lava a mão, lava pé. Lá nós lava o corpo inteiro do camarada, não é só cérebro, não. Porque não adianta um cérebro lavado e a mão suja, mas não lava o corpo inteiro do camarada. Então é isso que Paulo está dizendo, a renovação da nossa mente. E quando esse processo é completado em nós, Deus vai te atrair com o poder dele. Sabe para quê? Para chamar sua atenção, para ele poder falar com você. Como eu falei, o povo de Israel viu muito poder, mas Deus não falava com eles. Deus falava com quem? Com Moisés. O que vai mudar a sua vida não é a manifestação do poder de Deus. O que vai mudar a sua vida é a hora que o Espírito Santo vier e começar a falar no seu coração. Isso vai mudar a sua vida. E você receber aquela palavra. E o propósito dele vai se revelar na sua vida. A sua carne, a sua alma vai gritar. Moisés não entendeu. Do cara arrogante, você vê lá em Hebreus, diz a Bíblia, que Moisés era poderoso em palavras. Quando Deus chama ele, ele fala assim: Senhor, eu sou, o homem ficou até gago. Ele ficou tão vazio no deserto, ele esvaziou tanto naquele deserto, que o homem de um cara eloquente ficou gago. Ele ficou tão vazio que Deus teve trabalho para convencer ele de quem ele era. Moisés teve que retomar agora, não saber quem ele era. Porque primeiro ele descobriu quem ele era. Depois ele teve que passar por um processo de se esvaziar. E a terceira parte, ele teve que descobrir que agora ele não tinha habilidades naturais, mas ele tinha a autoridade que Deus havia dado para ele. Joga a vara no chão, Moisés. Moisés jogou, a vara se transformou no quê? Numa serpente. Pega a serpente, Moisés, e pega pela o quê? É assim que se pega uma cobra, irmãos? Tá dentro da lógica? Se pega pela cabeça. Mas Moisés precisava entender agora a autoridade. Cajado fala de autoridade. Você tem autoridade, Moisés, para pegar sobre serpente. Você vai pegar em serpente. E aquilo não vai lhes causar dano. O que Jesus disse lá em Marcos? Pegarão em serpentes. E aquilo não vai causar dano a eles. Moisés descobriu quem ele era, foi para o deserto, se esvaziou, e agora teve que reconhecer a autoridade de Deus na vida dele, que ele tinha autoridade agora. Ele pega a vara, se transforma em cajado de novo. Deus fala com ele: mete a mão no seu coração, tira a mão. Quando ele tirou a mão dele, estava leprosa. O que Deus está nos ensinando com isso? Continue cuidando do seu coração o tempo todo. A Bíblia diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Pôs a mão no coração, a mão dele estava leprosa, branca como a neve. Cuidado com o teu coração, Moisés. Eu vou te usar, mas cuidado com o teu coração. Guarda o teu coração, porque o que ainda tem no seu coração, por causa do pecado, da herança que nós pegamos lá de trás, ainda é a maldade. Ainda é a tendência que nós temos para o pecado. Porque nasce dentro de nós. Você tem um nenezinho dentro de casa. Ninguém, você nunca ensinou, falou assim: vem cá, menino, senta aqui. Deixa eu te ensinar como é que faz coisa errada. Deixa eu te ensinar como é que mente. Mentira funciona assim: quando alguém falar um negócio que você fez, você fala que não fez. Algum dia aqui alguém deu um curso para um filho de mentira? Mas ele faz uma arte dentro de casa e fala assim: foi você? Ele faz assim: quem que ensinou isso, irmão? Quem que ensinou isso? Fulano, não mexe aqui nessa caixinha, você entendeu? Você não está perto, vem gatinhando, irmão. Chega perto da caixinha, faz assim, ó. Aí você chega, está no chão. Foi você? Foi você que derrubou a farinha na cozinha? Está com as mãozinhas todas brancas, irmão. Quem que ensinou isso, irmão? Quem que ensinou? Nasce junto, irmão. Nasce junto com o pecado. Põe a mão, Moisés. Cuidado com o teu coração, Moisés. Guarda o teu coração, Moisés. Mas se você andar comigo, põe a mão no coração. Ele pôs de novo e tirou, a mão dele estava limpa de novo. Se você andar comigo, Moisés, e guardar o teu coração, você vai poder andar limpo. Você não é mais escravo do que você vivia antes. Você já está liberto do Egito. Quando nós andamos com Ele, quando você passa tempo a sós com Deus, quando você ora no Espírito Santo, sabe o que acontece? Você vai se descontaminando desse mundo, irmãos. Obedecendo a palavra, ouvindo a voz de Deus. Não confiando no seu coração, mas confiando nele. Ele vai te trazer para o centro da vontade dele. Mas Senhor, eu não sei falar. Sou pesado de língua. Não tem problema não. Eu já preparei um homem chamado Arão, que vai ser a sua boca. Arão fala da nossa alma. Moisés fala do nosso espírito. E o povo fala da nossa carne. Foram para o Egito, as 10 pragas vieram. Saíram do Egito, o Mar Vermelho. Até então Arão estava caminhando pianinho, não estava? Moisés falava, Arão passava para o povo obedecia, o povo cria. É assim, irmão, enquanto o seu espírito está no controle, sua alma fica no lugar certo, sua carne obedece. Mas em um determinado momento Moisés sobe no monte. E aí a alma ficou sozinha com a carne. Aí a carne começou a buzinar na alma. Faz um trem para nós. Vamos se divertir. Esse negócio de só ficar orando, só ficar orando. Esse negócio de vai saber o que foi desse Moisés. Arão, faz alguma coisa, faz alguma coisa. E Arão, impulsionado pela circunstância, porque a alma é assim, quando ela é pressionada, ela não consegue resistir. Ela não consegue falar não. Pastor, a hora que eu vejo, eu já fui lá e já comprei, pastor. Eu não podia, pastor, mas eu fui lá e comprei, pastor. Pois é, porque você não está andando no Espírito, é a sua alma. Aí, fizeram um bezerro de ouro. Com o que que eles fizeram um bezerro de ouro? Com os brincos, com os anéis, com os colares, que eles saquearam, que eles tomaram dos egípcios, no bom sentido, porque eles pediram e as egípcias deram tudo. Porque eles eram escravos. Escravo não tinha ouro, irmãos. Cuidado com aquilo que Deus tem te dado. Cuidado com o que você tem. Use esse carro para a glória de Deus. Use esse dinheiro para a glória de Deus. Use essa casa. Use essas coisas que Deus te deu para a glória de Deus. Reconheça que você não era nada, foi Ele quem te deu. Fizeram um bezerro e começaram a adorar, começaram a fazer festa, porque a alma, irmãos, a alma quer festa, a alma quer entretenimento, quer lotar esse lugar aqui, encher de cadeira, pôr cadeira na galeria, ter 2 cultos, 3 cultos aqui por domingo. Faz isso aqui virar uma casa de entretenimento espiritual. Porque o nosso objetivo aqui não é só fazer você sair feliz daqui, não. Eu quero que você saia daqui revoltado. Eu quero que você saia daqui indignado com você mesmo. A gente sai edificado, mas lá no fundo você fala assim: meu Deus, eu preciso te buscar mais. Eu preciso experimentar uma profunda transformação na minha vida. Esse é o propósito de um culto abençoado. Não, irmão, vai dar tudo certo. Não tem problema não. Fica aqui. Ah, você pecou, você olhou, mas é assim mesmo, irmão. A carne é fraca e a vergonha é pouca. Mas vai dar tudo certo, irmão. Não tem problema não. Jesus aceita você desse jeito mesmo. Você vai entrar no céu mesmo com esse negócio errado que você está fazendo. Mesmo que essa vida torta. Irmão, é tudo que a gente quer ouvir. Jesus, de vez em quando, pregava uns discursos lá. A Bíblia diz que um dia ele pregou, meu irmão, e foi vazando todo mundo. Jesus sempre andava com muita gente em volta dele. Naquele dia, só ficou os 12. Aí os 12 virou um dos 12. Eles pensaram assim: agora que ficou só nós somos ponta firme, Jesus vai amaciar com a gente agora, né? Ele vai pegar mais leve. Jesus vira e fala assim para ele: porventura vocês querem ir embora também? Se quiser ir embora também, pode ir. Aí Pedro dava as ratas, mas ele dava as boas também. Pedro fala assim: Senhor, para onde nós vamos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde eu vou? Moisés voltou, ouviu aquele barulho. Josué não entendeu, falou que era barulho de festa. Moisés falou assim: mas não é espiritual, não. Isso é festa da carne. A nossa alma, irmãos, ela só consegue ficar no lugar dela, porque a gente não vai ficar sem alma. Deus podia ter virado, a Moisés tinha falado assim: se fosse nos dias de hoje, eu fui para a Irlanda, fiquei um ano fora, quando eu volto um ano depois, deixei os pastores lá, eu chego, está uma festa, uma bagunça na igreja. Naturalmente falando, se fosse uma empresa, o que, que o cara ia fazer? Roberto, justo nele, meu filho, você está demitido. É ou não é? Deixei arrumadinho, a hora que eu peguei, está uma bagunça. Moisés podia ter falado para Arão: Arão, você está doido, rapaz? Olha quantos anos você caminhou comigo, você estava pianinho, menino. Olha a bagunça que você fez, onde é que você levou esse povo? Pegou os brincos deles todos. Como é que você aceitou uma ideia dessa? Não é possível. Está demitido, não quero você não, vou arrumar outro que seja minha boca. Foi isso que Moisés fez? Não. Porque não dá para você separar a sua alma do seu espírito. Você não vai ficar sem alma, irmão. Você não vai ficar sem alma. Mas o seu espírito precisa estar próximo. Porque senão a alma faz uma festa com o nosso corpo, irmão. Se a sua vida está meia bagunçada, é porque o espírito está um pouquinho mais afastado. Traz o teu espírito para perto da tua alma. E você vai ver que as coisas vão voltar no controle. No controle do espírito. Amém? Aqui está um povo, irmãos, uma geração de Esther. Aqui está um povo que vai descobrir o propósito pelo qual Deus te chamou. E você vai entrar na rota do chamado de Deus para a sua vida. E você vai cumprir o seu chamado em o nome de Jesus. E a bênção de Deus vai alcançar as pessoas que estão à sua volta também. Amém? Vamos ficar em pé. Riandorosho cantarabastebe otoro riandara. Eu quero fazer um desafio para você nessa noite. Se você sente que você não tem andado na rota, se você sente que, pastor, eu reconheço, eu dei uma descuidada com meu espírito deu uma afastada da minha alma, e o negócio estava bom, mas agora começou a bagunçar. E você nessa noite decide voltar para a rota. Eu quero te convidar, sai do seu lugar. Vem aqui na frente. Eu quero orar com você. Quero orar. E eu vou profetizar que você vai voltar para o centro da vontade de Deus na sua vida. Riandorou chocantará. Ora em línguas, querido. Vem orando. Se você ora em línguas, já vem orando em línguas. Riandoro, choriandalaba, secantoroso. Riandaraba, secotoroso, riandaraba, secotoroso. Queridos, eu sinto no meu espírito que há pessoas aqui que vão experimentar uma mudança em um espaço de tempo muito curto. muito curto, Deus vai fazer uma obra muito rápida na sua vida. Eu não sei qual a circunstância que você tem vivido hoje, mas nessa noite você vai dizer: Senhor, eu quero voltar para o teu caminho. Eu quero voltar para a rota, eu quero voltar para o centro da tua vontade. Pastor, eu não estou desviado, não estou falando que você está desviado da igreja, não, irmão, você está fora da rota. Há inúmeros caminhos para mim ir para Barretos. Eu posso, se eu quiser, eu posso andar 1.000 quilômetros e chego em Barretos do mesmo jeito. Mas eu posso chegar lá com 400 quilômetros. Eu estou no caminho, mas estou na direção errada. Talvez hoje você tenha vivido na direção errada da sua vida, porque você tem assumido o controle, tem deixado a sua alma assumir o controle. Mas nessa noite você vai dizer assim: Senhor, eu entrego o controle para o Senhor de novo. Fala isso para Ele, fala: Senhor, eu quero voltar para a rota. Eu quero voltar para a rota. Eu quero voltar para a rota. Quero voltar para a rota. Senhor, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a vida dos meus irmãos. Senhor, eles estão voltando para a rota, eles estão voltando para o caminho, eles estão voltando para a verdade do Senhor para eles. Senhor, em nome de Jesus, fortalece-os, ó Deus. Senhor, eles estão cansados, ó Pai, de tentarem, não verem o resultado disso. Mas eu creio, Senhor, que chegou o tempo, chegou a hora, chegou o momento, e o Teu propósito há de se cumprir na vida deles, Senhor, em o nome de Jesus. Senhor, eu não sei a circunstância que eles têm vivido, eu não sei a circunstância que eles têm passado, Senhor, mas eu creio no chamado e no propósito do Senhor para a vida deles. Senhor, arranca-os dessa condição. Senhor, aqueles que estão passando pelo processo de descontaminação, continua fazendo, Senhor, na vida dele. Continua, Senhor. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a vida deles. Senhor, eu declaro, Senhor, esse novo tempo na vida e no coração de cada um deles. Em nome de Jesus, Pai, eles estão voltando. Aqui está a tua noiva, aqui está, Senhor, a geração de Esther, que não está caminhando com o Senhor por interesses, mas está caminhando com o Senhor por amor. Cumpra o teu propósito na vida deles. Cumpra o teu propósito na vida deles, Pai. Em o nome do Senhor Jesus, eu declaro a tua verdade se manifestando aqui dentro deles, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.